Tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Tércio Albuquerque. Aqui na minha pauta está dirigente político, mas eu diria que é muito mais, né? Tércio Albuquerque já foi prefeito aqui de Foz do Iguaçu, também já foi deputado. Tércio Albuquerque também, que já foi secretário estadual do Trabalho e Promoção Social na gestão aqui de Orlando Pessutti, já foi presidente da Câmara de Vereadores. Ufa, só de falar, né, o senhor já fez aqui em Foz do Iguaçu, eu já cansei. Fico imaginando o senhor com todos esses anos de atuação aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Tércio. Boa tarde. Eu fico muito satisfeito de comparecer ao seu programa e estou à tua disposição. Que bom. É que vamos lá, eu estava conversando aqui, posso comentar a respeito dessas conjecturas, a respeito de possíveis candidaturas? Pode conversar, se perguntar o que quiser. Então, eu quero saber, o senhor tem recebido muitos convites, né? O que, que é especulação, o que, que tem de concreto a respeito da sua volta para o cenário político aqui em Foz do Iguaçu, doutor Pérez? Na realidade, eu já devia ter voltado nas eleições passadas de prefeito. Eu queria concorrer com o Reni, com o Chico Brasileiro e com os outros dois, que eram o Elvis e o Dr. Aex. Entretanto, o partido que eu estava afiliado não me deixou concorrer às eleições. Por quê? PMDB. Exatamente. Porque eles não tinham candidatos, a não ser a minha pessoa, e queriam ser vice de alguém. Eu não, partido que só quer ser vice tem que começar a dormir, não é? É partido que está adormecido. O partido tem que ter candidato a prefeito. No final das conjecturas, se não der certo uma candidatura, se aceita. Mas o vice nunca pode ser aquele que queria ser candidato a prefeito. Põe um qualquer. Até porque a gente vê que limita um pouco as ações. O senhor tem muito para fazer aqui, né? Agora, já que o senhor falou nisso, tinha essa intenção de sair nas últimas eleições, como é que o senhor avalia agora o cenário político aqui em Foz do Iguaçu? Desse tempo para cá? Olha, o cenário político de Foz é o retrato do cenário nacional. Não tem nada diferente. Só se fala em corrupção, só se fala em administrador que não sabe nem fazer as coisas, só se fala em mensalão, se fala em tudo menos em construção, uma obra que possa dignificar e traduzir em melhor qualidade de vida da sociedade. E o povo está reclamando, o povo está insatisfeito. Quando o povo saiu à rua, as ruas, no Brasil inteiro, protestando, e a turma dizia, mas protestando o quê? Tudo. Eles nem sabiam o que protestava. Era que tanta tá tudo coisa para protestar. Exatamente, está tudo errado. O governo que saiu, o governo que aí está, todos eles têm suas mazelas, e a sociedade devia fazer o seguinte, o cidadão brasileiro, seja ele o homem ou a mulher, candidatou-se e teve seu nome manchado em qualquer coisa, devia cortar a candidatura. Não vota. Não vota. Porque se ele fez uma vez, fará a segunda. Pode ter certeza. Se alguém é corrupto, se alguém é malandro, se alguém é preguiçoso, se alguém não sabe sequer administrar, uma, duas, três vezes ele nunca vai se corrigir, ele vai piorar. Vai piorar. Então, o povo tem suas culpas também. E a gente viu o seguinte, o senhor esteve na vida política durante muitos anos, e o que a gente, acabou de falar, né? O povo fica descontente com os políticos em geral, e geralmente costumam generalizar. Então, o que a gente sempre ouve? Todos os políticos são corruptos, mas, em compensação, nós vemos tantas pessoas, tantos políticos, né? Vou colocar assim, entre aspas, aqui, passando por essa situação, nós temos aí o caso, como você já falou, dos mensalões, dos mensaleiros. Agora, enfim, né, finalmente, eles sofrendo as consequências disso. Né? Acho que é um caminho agora para que as coisas comecem a entrar nos eixos, ou é apenas um ato isolado isso dessas pessoas envolvidas com o mensalão estarem começando a cumprir penas, serem condenadas? É esse o caminho? Eu acho que a justiça brasileira começou a ver as coisas com uma outra visão, a visão de tentar consertar as coisas. O passo foi muito curto, porque essa gente tinha que estar na cadeia, e na cadeia igual um preso comum. Agora tem um que agora vai ser gerente no hotel, ganhando 20 mil reais. Eu duvido, isso é lobby, isso é malandragem, ou ele é o dono do hotel. É, ou já né, tem algumas coisas. Está em nome de terceiro. De que outras pessoas, né, que é conhecer, ele é, o dono do hotel é primo de um conhecido, de alguém que trabalhou na campanha do PT, eu né, não que tenho por dúvida. Isso teria oferecido emprego a ele. Mas não tenho mas dúvida. Mas 20 mil reais. É, 20 mil. E a mulher, a moça. A gerente lá, mesmo que, lá. Que assinou, ela ganha mil e poucos exatamente, reais. O que, que é isso? Exatamente. Isso é uma disparidade. Tem alguma malandragem, alguma safadez no meio disso tudo. Agora, quando você diz que o povo generaliza, os políticos são corruptos, eu sou um que desafio. Se alguém encontrar uma mancha na minha vida, eu abandono hoje. É, justamente até por isso que... Bom, eu abandono hoje a vida pública. Que bom que o senhor tocou nesse ponto, porque agora, essa sua intenção em voltar à vida política vem justamente das pessoas que lhe questionam, né, que lhe perguntam quando que o senhor vai retornar. É, eu, inclusive, já ouvi inclusive uma declaração sua falando que os filhos e netos daquelas pessoas que já votaram no senhor agora têm a intenção, puxa vida, mas o meu avô fala tão bem do senhor, né, o meu pai fala, meu pai foi seu eleitor, né? Eu já fui, meu primeiro voto foi no senhor e tal. Então, isso é um incentivo, o que prova justamente, como o senhor falou, que, né, que a sua trajetória... Por onde eu vou, eu ouço isso e outras coisas. Esses dias eu estava aqui num salão de corte de cabelo, aquelas barbearias antigas, porque tem salão moderno, e tem barbearia. Como eu sou tantas, tradicional, estou né? naquela barbearia antiga, né? Então, eu estava lá cortando o cabelo e chegou um cara lá e alguém chamou meu nome. E o cara falou, mas esse é o Tércio Albuquerque? Disse, esse é o Tércio. Meu pai e meu avô falam muito bem dele. Então você vê, isso me traz uma satisfação muito grande. Mas há tempos que eu não via o que vi em Cascavel. Um grupo reuniu-se para conversar comigo, trocar uma ideia. Quem sabe me apoiar federal e eles lançariam um estadual lá em Cascavel. Olha, nós conversamos durante 3 horas e meia, ninguém falou. Você tem dinheiro para enfrentar uma campanha? Quanto que você vai gastar com a gente? Ninguém. Só se falou em educação. Mas nem em saúde. Tinha 3 médicos lá. Mas só se falou em educação. Por quê? Porque esse grupo lá, estão criando uma associação de educação. Para quê? Para auxiliar os administradores de Cascavel, seja quem for, com projetos, com ideias e até mesmo financeiramente ajudando. Sem arrecadar de ninguém, deles mesmos. Eles mesmos vão ajudar, voluntariamente ou com dinheiro deles próprios. Eu achei aquilo uma coisa tão linda no mundo, por quê? A educação é quem levanta o mundo. País que não melhora a sua educação, que não atende bem os seus filhos, seja ele pobre ou rico. Tem que ter uma educação igual. Porque a hora que você põe os pobres numa escola que não tem condições de transmitir ensinamentos, você está destruindo a nossa pátria. Porque você vai nas universidades públicas, que são boas, são ótimas, cheio de carro de filho de rico. Você vai numa faculdade ou numa universidade particular, os pobres descendo de ônibus e não tem o dinheiro para pagar a mensalidade. Aí tem a inadimplência. Por que é que o governo não cria respeito e compra vagas nessas universidades particulares, compra, paga a educação desse jovem que não passou no vestibular da universidade pública. Por que ele não passou? É porque ele é ruim? Não, ele é ótimo. Ele não passou porque o filho do rico teve cursos de especialidade para pré-vestibulandos e eles não têm oportunidade. Os coitados não têm dinheiro para comprar um jornal. Até porque, até fazer uma parte, como o senhor falou, esses estudantes, né, que têm uma condição financeira melhor, eles já fazem o terceiro ano junto com o cursinho, que é o famoso terceirão. Terceirão. O estudante da rede pública tem que terminar todo o segundo grau, né, hoje o ensino médio, né, e aí procurar um cursinho, ou então fazer isso de manhã, estudar de manhã e à noite, quer dizer, a carga é maior. E ele precisa trabalhar ainda para comer. E, além de tudo, precisa trabalhar para pagar o cursinho que ele está fazendo. Exatamente. Exatamente. Mas o nosso país, veja bem, eu não sou contra que se dê comida a quem está com fome. Não, eu sou até favorável. Agora, você criar no seu país uma comunidade dependente de uma cesta qualquer, isso é um crime. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, o cidadão deitado numa rede, que é gostoso, se balança o dia inteiro. As esposas, eu não estou generalizando, mas vou dar um exemplo que eu vi. as esposas trabalhando como diarista em casas de pessoas que podem pagar. Essas diaristas ganham o dinheirinho para ele comprar cigarro e cachaça. Porque a comida porque já vem na cesta, na bolsa, seja lá a no que comida, for. A comida, o gás, não é? Tudo, aí vem tudo. As crianças para estudar, porque se não estiver estudando, exatamente, né? Então, não até mais para... Porque a criança necessita estudar mais para garantir as bolsas. E tem desses bêbados que ainda bate na esposa. Coitadinha, fica trabalhando no serviço pesado, porque diarista é um serviço terrível. É um serviço terrível, porque ela tem que fazer o serviço a pesado todos os dias. A doméstica é um serviço dias. Terrível. Exatamente. Seja ela a dona da casa, que não pode pagar a empregada, ou seja a empregada doméstica. É um serviço terrível, eu sei que é terrível. E você quer ver como é que uma mulher mostra para o marido, certos maridos aí que acham que a mulher não trabalha, ou que a diarista não trabalha? Deixa 3 dias sem limpar e sem lavar a louça para ver como fica. Ou então, uma casa. Ou então coloque os homens para fazer esse não serviço. Faz. Eu faço. O senhor faz? Não, eu faço, eu ajudo. Que ótimo. Eu gosto de cozinhar. Mas é por isso que o senhor está. Eu gosto de lavar uma panela, um talher, um prato. Eu gosto de fazer tudo. É, são poucos homens. Mas eu gosto, eu faço porque eu gosto. Para mim é uma terapia, sabia? É uma terapia. É verdade, é bacana. E gosto de me divertir ainda, se a esposa estiver na cozinha, só não gosto de palpite na comida que eu estou fazendo. Ah, não, aí que palpite, ninguém... Mas todo cozinheiro é assim, eu também eu não gosto. Eu sei fazer, deixa eu fazer. Mas deixa do seu jeito, é igual aqueles... Minha mulher, quando dá o palpite, a comida sai melhor, mas eu não gosto de palpite. O senhor aprendeu com ela a cozinhar também, ou não? É, aprendi já com fez... ela, com a minha mãe, e assim vai. É, que bom, o homem na cozinha é sempre muito interessante. Tem algum, até vou aproveitar, se tem algum prato especial que não, você gosta de preparar? Não, qualquer coisa. O que eu não gosto de comer, eu não faço. Por exemplo, presunto, comida nenhuma minha vai presunto, que eu não como presunto. Não é como mesmo. Interessante. Não gosto do sabor. Eu como até mortadela, mas presunto não gosto de sabor. Aquele sabor nem úmido, aquele bem aquele fininho, troço lá. Assim, não tem, gosto, tem não que como. Ser bem fininho. Não como, não como. Eu nem vou falar que eu já fiz o cara de nojo aqui, não chegar vou nem na casa. Não, mais. Não é nojo, não, eu não gosto. Cadê? Se eu chegar na casa de alguém, põe o presunto lá misturado, eu tiro sim, peço desculpa, peço tudo, mas eu tiro de lado. O seu misto quente é só um queijo quente, então. Só queijo quente, não tem misto. Se quiser falando. Botar um tomate lá, uma folha de alface, tudo bem. Agora aí, não sim, me bota não presunto, coloca... eu não como. Exatamente, que bom. Gosto, né, Tortese? É. Agora eu quero abordar um outro assunto aqui. Você mudou bastante de ramo nesses anos todos, depois que saiu da política, agora está dirigindo lá o jornal Primeira Linha. Como é que é essa sua vida eu aí? Eu vou te função? Contar um fato. Você mexeu agora com a minha... Sei lá, com meus brios, com a minha vida. Você me deixou agora arrebentado. O problema é o seguinte... Eu já vi gente dizer, mas você já foi deputado, já foi vereador, já foi secretário de Estado, você já foi diretor de Itaipu, da Eletrosul, delegado do trabalho, você foi um monte de coisa. Fui, tudo isso, mas não sou mais nada. Aí disse, mas você precisa trabalhar no jornal para comer? Disse, olha, eu sou idealista. Se alguém encontrar meu nome em algum lugar que teve algum processo que eu levei, coisa que não é minha para minha casa, eu faço um desafio a qualquer um. Eu sempre trabalhei na minha vida. Aí, quando foi um dia, eu perdi uma eleição. Porque eu já perdi e ganhei. Eu conheço os dois lados. Perdi uma eleição e eu vi pessoas, meus amigos, que eu pude ajudar quando podia, mudar de calçada. Com medo de eu pedir dinheiro emprestado. Que aí você era um derrotado, né? Entre aspas. Com medo que eu fosse pedir dinheiro emprestado e que estava derrotado. Aí eu peguei minha mulher, meus filhos e fui embora. De Foz. Porque nem emprego eu conseguia, gente. Porque, não, o prefeito que ganhou, aqui... se eu der emprego, vai perseguir. E o cara era um perseguidor mesmo. Todo mundo sabe quem é ele. Sim, eu não vou verdade. Citar nome, não. Não precisamos. Ele ia perseguir o comerciante que me desse um emprego, o empresário que me desse um. Ia mesmo, a turma tinha suas razões. Eu fui embora e arrumei emprego em Curitiba. Trabalhei em Brasília, trabalhei em Curitiba e Não é reciclei, porque eu não me reciclei, porque eu não sou alguma coisa que deteriorou. Mas eu me preparei, algumas... me aperfeiçoei e voltei para Foz, para enfrentar essa gente. Eu estou aí. Se me der oportunidade, eu vou traduzir essa oportunidade em trabalho, em benefício para os outros. Porque isso... para mim, eu já estou numa idade que eu não preciso mais estar sonhando com aquilo que eu não vou mais conquistar. Mas eu tenho um sonho de conquistar novamente aquela admiração que o povo tinha por mim. Mas não perderam. É que os mais jovens não me conhecem. eu encontro, diz o meu pai ou o meu avô, mas eles mesmo isso. Não é, sabiam. É verdade, eles então, conhecem, é, de conhecer o seu trabalho. Por isso mesmo. Que na eleição de prefeito, nos debates, o povo ia me dar o meu valor. E eu quero uma oportunidade. O senhor agora está filiado no PT do B, né? PT do B, eu sou pré-candidato, candidato ainda não sou, até é crime dizer que é candidato. Pré-candidato a deputado federal. E aí diz, mas vai ter mais três, mais quatro? Não tem importância. Deixa que tenha. Só não quero que seja a população inteira, porque daí só vai sobrar o meu voto. E nem é muito saudável, porque se divide, como a gente viu já em outras ocasiões, né, são tantos candidatos, aí esses votos ali, eles pulverizam e acabam não elegendo. Esse é que é o problema. Né? Mas olha, Cascavel elegeu 5 federais e 4 estaduais. É uma coisa à parte, é verdade. E busca voto em Foz. Agora, eu vou buscar voto lá. Até porque já nessas suas eu vou buscar voto lá e vou trabalhar por Foz do Iguaçu em primeiro lugar, mas também vou trabalhar pelos os outros municípios. Mas o primeiro lugar, minha terrinha querida, Foz do Iguaçu. Já tem algum plano para quando estiver lá na Câmara Federal? Já tem alguma coisa específica aqui que você vai brigar por Foz do Iguaçu? Olha, você tem a certeza absoluta que eu serei um dos polêmicos deputados do Brasil. Porque eu não concordo com muitas coisas que eu vejo. Uma delas, qual o meu primeiro projeto? Educação. Aí o cara diz, mas educação, é fácil falar educação. Sim, é fácil dizer a palavra educação, mas trabalhar pela educação não é fácil. Olha, eu não concordo que quando vai se aproximando o mês de dezembro, que é o encerramento do ano letivo, tudo que é professor, tudo que é pai, todo mundo quer que seu filho passe. E às vezes não sabe de nada. Isso é crime. Fazer passar quem não sabe das coisas é crime. Só para não levar a teto de reprovado, eu sou contra isso. Né? Conselho de classe fizeram passar o terço que não sabia de nada. Não. Que isso? Eu tive que fazer até curso de admissão para ir para o segundo grau antigo, que hoje é ensino médio. Olha, eu rodei duas vezes na admissão. Eu nunca fui muito bom de estudo, não. Eu sou bom de trabalho. Aí rodei duas vezes, mas passei e vi quanto é sua. Hoje não. A turma, os governos têm que passar. Como tem que passar? Aí quando chega lá na frente da universidade, o cara não sabe nada. O que, é que adianta isso? Então, na verdade, esse a base é, um projeto é a educação. Meu. Vai a base... passar quem sabe. Agora, o ensino integral, por exemplo. O ensino integral é muito bonito. Agora, não dão estrutura nas escolas. As crianças têm que estar dentro do ônibus a pé para ir na Sanepá, ver a Sanepá, para ver Itaipu, porque não tem o que fazer na escola. Não tem estrutura. Quando você pega uma escola, vamos dar um exemplo assim fácil, 1.000 alunos. Vamos dizer, colégio Zé da Silva tem 1.000 alunos. Se você transformá-lo em integral, você vai ter 2.000 alunos. Se você tem uma estrutura para 1.000 alunos, você tem que dobrar a estrutura. Você não pode criar integral sem dobrar a estrutura. Porque você vai ter um amontoado de gente sem ter o que fazer. Então, piora a situação. Lógico. Então, você tem que ensinar a trabalhar na escola, tem que ensinar esporte, tem que ensinar cultura e o pedagógico em primeiro lugar. Aprender. Estudar. Mas você tem que ter lazer. Porque só estudando você não aprende. Aquela coisa muito cansativa, né? Então tem que ser... Né? 4 horas tem que ser de, sem dúvida nenhuma, pedagógico. Você tem que estudar. Claro, mas... O ABC, como se falava antigamente. Uhum. Depois você tem que ter o lazer, tem que ter a cultura, tem que ter o esporte, tem que aprender a fazer alguma coisa. Ah, mas é de menor. Não, mas ele não está ganhando, não está trabalhando, está aprendendo. É aprendiz. Tem que ter um ofício. É que eu fui delegado do trabalho e sei claro, o que é isso. Claro, eu ia citar o senhor como delegado do trabalho, sabe que é até providencial que esses menores trabalhem, mas como aprendiz, porque como ele aprendiz. Já tem, né, não que, que a, que a não, família vai, dependa vai, da renda dele como... Vai botar nas cavoarias, ou vai botar lá tirando resina. Que é isso? Isso não se faz. Para fazer borracha. Bom, nós teríamos assunto aqui, Tércio, para conversar a tarde inteira. Mas eu quero só, então, dar esse reforço aqui para os iguaçuenses. Podemos, então, já esperar contar com a sua participação, então, já nas próximas eleições, como para deputado federal, através do PT, do B. Como é que dá para a gente já contar com isso? Olha, só não conte se Deus não permitir. A vontade é grande. Em primeiro lugar, Deus. Depois vem minha família e os amigos mais próximos. A família tem muita força nisso tudo. Minha mulher e meus 4 filhos. E eu tem um desejo enorme de voltar para trabalhar, porque esses dias eu fui Matelândia, Medianeira, Cascavel, Santa Teresa do Oeste, pulei Santa Teresinha, que é minha cria, eu que fui o autor da lei que emancipou, e pulei Santa Teresinha para deixar, quero ficar um dia por ali. Então, fui visitando tudo isso e a turma dizia, que bom que você voltou. Teve uma mulher interessante, essa mulher lá em Santa Teresa do Oeste, na casa de um amigo meu, fui lá tomar um café, na casa do Luiz Tenório. Aí, sentado na casa do Luiz Tenório, lá e tal, chegou uma mulher e disse, eu soube que o senhor vinha aqui hoje. Como que o senhor soube? O Luiz que me avisou. Soube que o senhor vinha, eu vim aqui dizer, eu tinha abandonado política, não, mas eu votava no senhor e vou agora trabalhar dia e noite porque eu sei da sua dignidade. Quer dizer, isso me alimenta, o meu alimento é esse. Agora, se alguém pensa que vai se apaniguar do meu trabalho para roubar os outros, é melhor nem vir perto. Porque não é assim. Agora, se a pessoa quer um trabalho, tem que ter. Todo mundo tem que trabalhar. Claro. A pessoa quer uma oportunidade, vamos dar oportunidade. Agora, tipo Zé de Seus, é genuíno, que não trabalha e ganha bastante, ainda goza do povo com as mãos são em punho. São presos políticos. São presos políticos, se consideram presos políticos. Não é uma são. Afronta para a nossa ladrões, inteligência, com certeza. Ladrões do dinheiro público. Ali não tem nenhum inocente, não. Com certeza, com certeza. Mas então é isso. Então a gente já podemos contar então, com a sua participação nas próximas eleições. Sabe que já tem uma legião aí de companheiros, de correligionários seus que vão lhe ajudar. E é isso que ele está lhe impulsionando, né, para esse retorno para a vida política. E vou dizer uma coisa, eu não vou esquecer também da oportunidade que você me deu. Porque você me deixou tão à vontade que eu falei do jeito que eu gosto de falar. Mas que é interessante. Falou até que você não gosta de presunto? Seu misto. Não gosto. Misto, eu gosto de cozinhar. Queijo quente. Isso é interessante. Eu gosto de cozinhar. Eu não gosto de lavar roupa, não vou mentir. Não sei nem fazer isso. Se bem que hoje tem uma máquina, pra você joga máquina, dentro, tá, mas mesmo assim eu não sei. Isso eu não sei. Agora, fazer uma comida é gostoso, conversar com as pessoas, tomar um chimarrão, um tererê, um café. Um dia nós vamos lhe convidar para a gente vir falar aqui de culinária tomando um chimarrão. Ah, isso é aí sim, aí mundo. Nós vamos ter tempo, aí sim a conversa vai render mais ainda. Mas, dando continuidade, gostei demais do seu convite e gostei mais ainda da maneira que você me tratou, da maneira que você me deixou à vontade. É o respeito que nós temos pela sua pessoa. Né? Muito obrigado. É isso que nós... Muito obrigado. Só Deus é que vai poder te agradecer, porque eu não tenho essa força. A sua presença e a sua simpatia também, o seu respeito também é o que também nos alimenta aqui. A gente agradece muito a sua participação, deixamos os nossos microfones, a Casa CBN está sempre à sua disposição, fazendo votos aí que o senhor consiga, nesse seu intento de retornar, que Foz do Iguaçu possa contar novamente, né, com a sua presença aqui no cenário político, sempre atuando, né, a nível federal. Eu posso me despedir? Claro, por favor. Eu, esses dias, o meu filhinho de 5 anos, ele... Sabe que ele dialoga comigo, as pessoas não acreditam. Ele puxa uns assuntos comigo que eu não estou preparado, sabia, para discutir com ele. De tão inteligente esse menino veio e tem uma nova geração chamada Índiga. E ele está nesse meio. Exatamente. Rapaz do céu, o cara é craque. Aí ele disse, pai, me disseram. Mas quem te disse? Me disseram. Ele já chuta o me disseram dele. 5 anos. Me disseram que você vai ser prefeito de novo. Eu digo, não, filho, a eleição do prefeito já passou. Mas me disseram que você construiu muitas escolas. Mas quem te disse? É, filho, eu construí bastante escolas. Meu amiguinho, eu gostava que de construir dele, escolas. Que eu não sei onde ele ouviu e ele não sabe dizer onde ouviu, mas ele já me disse isso umas 3 vezes em casa. Minha mulher dá risada. Onde ele ouviu isso? Aonde que ele ouviu? Mas eu queria dizer o seguinte, olha... Gente querida que está me ouvindo aí, e também os que não gostam de mim, não tem problema não, estão me ouvindo também. Até porque a gente nunca consegue agradar todos. E eu nunca fiz mal a ninguém. Se não gosta é por causa de política, alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, se eu me eleger deputado federal, eu não vou renunciar para ser prefeito nem nada disso. Vai cumprir com aquilo para... Você sabe que o meu coração pede para eu ser prefeito, mas eu não faria isso com o povo. Eu ficaria os 4 anos e ajudava a eleger alguém. Que fosse fazer as coisas pelo povo. Agora, se Deus não permitir minha eleição, eu vou estar aí para prefeito, junto com essa turma, disputando com eles. Pois nós vamos. Mas eu prefiro me eleger deputado federal, porque Foz precisa disso. Aí, não, mas tem outros candidatos, mas eu sou eu, os outros são os outros. Eu não sei se eles são melhores do que eu, ou eu melhor do que eles, eu não posso falar. O povo é que vai dizer. Que Deus abençoe, muito obrigado, e muito respeito a você, aos proprietários dessa emissora, aos funcionários, seja ele o que faz o nosso cafezinho, o que limpa, ou os que falam, ou os que estão ali na nossa sonoplastia, que chamava antigamente assim, né? Hoje são os DJs, não sei DJs. Como é que chama. É, DJs, né? Na minha época, quando era radialista, era o sonoplasta. Exatamente. E o meu sonoplasta trabalha lá, o que foi sonoplasta meu, um está lá na Rádio Cultura, o outro está na Gazeta, eu vou encontrando eles por aí afora, que me ajudavam no meu programa, que era Tercio Albuquerque e o Povo no Rádio. Primeiro na Rádio Cultura, depois aqui. Nessa emissora. Sim, sim. Trabalhei nas duas. Foz. Muito obrigado, que querida. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença. Eu conversei aqui com o Tercio Albuquerque. Tercio Albuquerque é ex-prefeito aqui de Foz do Iguaçu. E, né, aí aventando a possibilidade de retornar à vida política aqui em Foz do Iguaçu. Mais uma vez, obrigado. Agora, 4 horas e 30 minutos. Fazer uma pausa rapidinha para o repórter CBN e a gente volta na sequência.